amar, me desenhei um mega star pra não sofrer, não. Pra te amar num sonho de luz, sem solidão, foi minha maior opção. E certo de ser um homem feliz, eu te amei. Pra mim.